A Deutsche Welle, em colaboração com esta emissora, apresenta. Uma valsa, por favor. Hoje, a valsa nas salas de concerto. Estamos ouvindo Convite à Dança, de Carl Maria von Weber, uma das valsas mais famosas do repertório da música clássica. O título da obra pode parecer um pouco estranho à primeira vista, já que a valsa em questão não é para ser dançada, mas sim ouvida. A confusão se desfaz quando se leva em conta que o Convite à Dança, de Weber, é a primeira valsa concertante, ou seja, feita especialmente para um concerto. Weber escreveu a obra em 1819, numa época em que Johann Strauss apenas estava começando sua carreira musical e o seu filho homônimo ainda nem tinha nascido. Daí pode-se concluir que a evolução da valsa para as salas de concerto e para os salões de baile quase ocorreu paralelamente. O título que Weber deu à obra, Convite à Dança, não se restringe obrigatoriamente só à valsa que há pouco ouvimos. A valsa propriamente já é a dança, e o convite, como tal, tem lugar na parte introdutória da peça que ouvimos no começo e que não é escrita em compasso 3x4. Carl Maria von Weber transformou essa introdução num minidrama e lhe deu a função de revelar o conteúdo da obra para o público. Um homem faz um convite à sua dama para dançar. Ela não corresponde. Ele faz um novo convite, mais resoluto, e a dama então cede e consente. Eles trocam algumas palavras e se põem em posição, aguardando o início da dança. Weber dedicou a obra à sua esposa Caroline, e é de se supor que o homem da história seja ele próprio e a dama convidada a sua esposa. Aqui está a introdução da obra, ou seja, o convite propriamente dito para a dança. Weber foi, provavelmente, o primeiro compositor que utilizou a valsa numa obra chamada clássica. Foi ele quem introduziu, por assim dizer, a valsa nas salas de concerto. Outros compositores, como Haydn e Mozart, ou Beethoven e Schubert, também compuseram valsas e Ländler, é claro. Mas eram peças dedicadas mais para o uso, ou seja, para a dança, e menos para sua execução em concertos. Naquela época ainda não se fazia distinção entre música ligeira, de entretenimento, e a dita música clássica. Era a coisa mais normal para Mozart, por exemplo, compor uma sinfonia, óperas ou Ländler. A obra de Weber, ao contrário, foi a primeira a fazer uma distinção, criando a valsa concertante. E muitos outros compositores seguiram o seu exemplo, como Frédéric Chopin. Thank you. Esta foi a chamada Valsa de um Minuto, de Frédéric Chopin. Curiosamente, o nome acabou se firmando assim mesmo, Valsa de um Minuto, apesar de ser impossível tocá-la em 60 segundos. A interpretação que ouvimos teve 1 minuto e 40 segundos. Mas isso é só um detalhe, uma curiosidade que surgiu com o tempo e que não foi premeditada pelo autor. O que Frédéric Chopin realmente quis com esta e outras valsas que compôs foi criar uma espécie de contraproposta para a valsa tipicamente vienense. Em 1830, durante uma estadia na capital austríaca, Chopin escreveu o seguinte: Strauss e Lanner tocam valsas vienenses durante as refeições. Depois de cada apresentação, as pessoas aplaudem freneticamente e ficam tão emocionadas que quase não se controlam mais. Um público tão numeroso, arrebatado e quase em êxtase, não fazia muito o gênero de Chopin com seu caráter supersensível. E ele observou lapidarmente em suas anotações: não tenho aptidão para a valsa vienense. As valsas de Chopin são miniaturas elegantes, cheias de graça e de magia, que exigem uma atenção mais plena do ouvinte. Elas não foram feitas para serem dançadas, já que ou são muito lentas ou muito rápidas. Vejamos a valsa em Lá bemol maior, opus 42. A sua velocidade e suas deslocações rítmicas no início fazem com que seja inaproveitável como música de dança. Na mesma época em que Chopin compunha suas valsas, um outro compositor parisiense ajudava a introduzir o gênero nas salas de concerto, Hector Berlioz. A sua Sinfonia Fantástica, datada de 1830, é uma típica sinfonia programática, ou seja, uma obra com um programa, um enredo, dado pelo próprio compositor. Na Sinfonia de Berlioz, são cenas fantásticas e reais que um artista vivencia com a sua amada. O artista, no caso, é o próprio compositor, que, no segundo movimento, imagina encontrar a amada num baile. Para idealizar a situação, Berlioz utiliza a dança social mais popular de sua época, a valsa. A Sinfonia Fantástica é um dos primeiros exemplos para a utilização da valsa numa obra sinfônica. O emprego de valsas em sinfonias acabou se reduzindo a poucos casos. Proporcionalmente maior, contudo, foi o caso das valsas concertantes, ou seja, de obras destinadas às salas de concerto, imaginadas para serem ouvidas e não dançadas. Essas obras geralmente correspondiam ao gosto artístico momentâneo da sociedade, ainda mais quando procediam da pena de autores menos clássicos. Elas eram tocadas em concertos públicos e também se prestavam para o uso particular em arranjos para o piano. Os autores dessa época podiam fazer um bom pé de meia só com a composição de algumas dessas valsas. Emil Waldteufel, da Alsácia, foi um exemplo. Ele descobriu o filão de ouro bem no início de sua carreira e compôs cerca de 250 valsas. Com elas fez dinheiro e obteve o cargo de diretor do Baile Imperial de Paris. Waldteufel soube comercializar bem o gosto musical do seu tempo, a valsa, e quando surgiu a moda dos temas espanhóis na França, ele não teve dúvidas. Deu um toque hispânico às suas valsas, como na que agora iremos ouvir, intitulada Estudantina. A difusão em massa das valsas ocorria naquela época, sobretudo através de arranjos que podiam ser tocados em casa. Com o tempo, no entanto, também começaram a ser compostas valsas só para essa finalidade, para serem interpretadas ao piano ou por meio de um outro instrumento doméstico. Johannes Brahms, por exemplo, compôs as Valsas e Lieder de Amor entre 1868 e 1869, escrevendo a respeito: tomara que se tornem músicas muito cantadas e tocadas nos lares. Nessas peças, Brahms previu 4 cantores e o acompanhamento de um piano. O editor dele, porém, não gostou muito da ideia, porque achava difícil concretizar essa formação, atrapalhando o sucesso das vendas. E, de fato, as Valsas e Lieder de Amor também podem ser tocadas sem as vozes dos cantores, mas só transpiram todo o seu encanto na formação original. Os Lieder são todos curtos e Brahms se ateve à forma comum da valsa. Nela, contudo, ele transferiu todo o seu saber técnico e harmônico. O projeto criador deu tanto prazer a Brahms que ele pouco depois escreveu uma segunda série com o título Novas Valsas e Lieder de Amor. Agora, vamos ouvir uma delas. No final do nosso programa, vamos enfocar novamente Frédéric Chopin. Durante uma viagem que ele fez pela Alemanha no ano de 1835, Chopin, pelo jeito, se apaixonou profundamente por uma nobre polonesa chamada Maria Wodzinska. Na hora da despedida, o que um compositor poderia ter feito? É claro, deixou-lhe uma valsa, uma peça de uma melancolia doce e triste, a Valsa da Despedida. Thank you.